Rede Imaculada de Comunicação passa a transmitir Momento de Fé com Padre Marcelo Rossi. Vamos juntos fortalecer nossa espiritualidade e renovar a nossa fé. Está começando nosso Momento de Fé. Com o Padre Marcelo Rossi. Jesus é tudo que tenho. É tudo que eu quero. Depois da olhadinha no Instagram, postei, deixei fixado. Jesus, eu te par. Página 17. Batismo, estamos ao vivo no Espírito, saúde mental. Pandinha, põe de novo. Só para as pessoas, está no Instagram, tá? Olha só, tá assim. É tudo que tenho. É tudo que eu quero. Aliás, para que isso possa acontecer, quem tem rede social, se for possível, abra a rede social. Veja. Mais uma vez, Pandinha. Jesus, é tudo que tenho. É tudo que eu quero. Vocês viram? E agora sim, página 17. Para a saúde mental, batismo no Espírito. Jesus, eu te consagro minha saúde mental. Vem caminhar comigo nessas emoções que me paralisam. Vem me fazer ter uma nova visão, novos pensamentos e uma nova fase na minha vida. Eu submeto todo o meu ser, pensar, meu físico, emocional, espiritual, psicológico, ao Senhorio de Jesus. Que através dessas meditações e orações, eu entendo o poder da oração e da leitura da Bíblia. E que eu tenha um novo estilo de vida para a Tua glória. Um estilo de vida que o Senhor sonhou para mim, com pensamentos bons. Que meus pensamentos sejam transformados pelo poder do Teu Santo Espírito em mim, e serei uma nova pessoa. E eu aceito o Senhorio de Jesus em minha vida, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Amém. Jesus, é tudo que tenho. É tudo que eu quero. Filho amado, restituirei tuas forças. E palavra de Deus. Estamos hoje, sexto dia da nossos 40 dias com São Miguel Arcanjo. A palavra que Deus, acordei com ela na minha mente, no meu coração. E acabei postando o que vocês viram na rede social. De modo especial no Instagram, deve estar no Face. E consegui colocar também no X, tá? O antigo Twitter. Vamos compartilhar esse amor e essa palavra. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu nunca li pela essa Bíblia, Mário. A Bíblia na nova versão internacional. Estou lendo aqui pela primeira vez. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Peguei uma Bíblia diferente hoje. A tradução diferente. Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos ver aqui. Da mesma forma, o Espírito. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Ah, uma pessoa fez uma pergunta. Padre, como você tem falado tanto nessa... Eu vou falar muito, não vou, tenho falado e vou falar muito. Essa frase, intimidade para a eternidade. Como que eu crio intimidade para a eternidade? Com a palavra de Deus. Quanto mais eu tenho contato com a palavra de Deus, quanto mais eu tenho esse relacionamento, lendo. Ah, mas eu não tenho tempo. Ache. Ah, padre, mas eu tenho... É prioridade. As prioridades, as escolhas, somos nós que as fazemos. Você a faz, eu faço. Ah, eu escolho assistir um futebol, eu escolho fazer isso, eu escolho fazer... Há escolhas. Nossa vida é baseada em escolhas. Mas lembre-se, Para ter intimidade, você tem que fazer escolhas. Continuando, versículo 27, Romanos capítulo 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Aí vem o versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? Estou lendo literalmente. Está como está aqui, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem a pergunta: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Uau, que saudade! Eu leio sempre, mas numa outra tradução, como é linda essas. Atenção por esses dois versículos. Abra o seu coração. Ei, você que está sofrendo, passando por ansiedade, angústia, saúde mental, preste atenção. Isso aqui é uma passagem. Pois diz São Paulo, olha que lindo: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Aí vem o 39. Você vê que a tradução aqui é diferente, mas vai a mesma coisa, tá? Eu vou ler o 38 e 39 direto, tá, Mário? Aí tá você bom. Lê o 38 e 39 direto. Tá, joia. Que aí faz a ligação. Tá bom. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra, olha a coisa que faz, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, Jesus, eu te amo. Sei também, Jesus, que me quando eu te amo. Gente, é sério, quando eu digo isso, e eu lancei até uma pergunta, faz um comentário, uma sugestão. Quem tem rede social, vai lá, põe: Jesus, eu te amo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo as situações que você está passando e não compreende, Deus as transforma. Quer deitado ou quer andando? Quer deitado ou quer andando? Sabes todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conhece. Sei que tudo me conhece. E eu quero ouvir. Conhece. Erguendo as mãos, sonda-me, Senhor. Eu sei que eu te lanço a pergunta: você se declara Deus? Como que, respondendo ainda a pergunta, intimidade e paternidade, eu falei da palavra de Deus, mas tem mais. A intimidade, ela é construída através da declaração. Um casal que está me acompanhando agora, e o casamento, se você não regar com amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, não importa quanto tempo você tem de casamento, seu casamento vai esfriando. Aliás, quantos já nem mais casados estão? Porque deixaram de declarar o amor. Jesus, eu te amo. É tudo que tem. Eu te amo. Eu te amo. É tudo que eu quero. Obrigado, Jesus, porque se eu não tenho essa intimidade, eu não verei a eternidade. A luz do meu viver, Senhor. E essa era a música que estava no meu coração. Basta o quê? Eu me abri para te amar. E eu me abri 2008. Nem precisa perguntar. Nem precisa. Pega a mão e diga: te amo. Te amo. Há um clima todo diferente. Há um clima. Pela paz. Todo diferente. Aquele dia foram mais de 3 milhões de pessoas. 2008. Que pedaço. O coração da gente. Atenção para a pergunta e para o telefone, você pode interagir conosco, estamos ao vivo. Operadora, prefixo 11 989 680447. Operadora, prefixo 11, eu não sei qual situação, aliás, qual situação você está passando, porque através do amor de Jesus, como está prometido aqui, tudo concorre para o bem, Mário. Daqueles que amam a Deus, Padre. Pandinha, você entendeu? Padre, Jesus, então, tudo... eu te amo. Isso, tudo concorre para o bem. Padre, mas não estou entendendo. Nem morte, gente, aqui é sério. Nem... Ele fala, na outra tradução, usa... Você usou a nova tradução, né? Eu estou na versão isso. Internacional. Aqui fala em demônios, que são as outras autoridades. Nem anjos, nem demônios. Nada pode nos separar do amor de Jesus manifestado. Aliás, do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Já voltamos. Dicas de saúde. Vamos lá, pessoal. Chegou aqui o Magnésio 5 Ultra da Meta Suplementos, a solução completa para a nossa saúde. Com uma fórmula inovadora, ele combina 5 tipos de magnésio para máxima absorção e máxima eficiência. Então, minha gente, chega de fadiga, chega de dores pelo corpo e chega de cansaço. Ligue no 0800-123-0200 e peça já o seu Magnésio 5 Ultra. Ele melhora o sono, reduz o estresse, combate câimbras, alivia dores pelo corpo e regula a nossa pressão arterial, promovendo muito mais disposição e muito mais bem-estar. Para sentir esses benefícios, basta de 1 a 2 cápsulas por dia. Experimente já o Magnésio 5 Ultra da Meta Suplementos e recupere a sua energia. 0800-123-0200. É o Magnésio 5 Ultra, é saúde e vitalidade em cada cápsula. Suplementos alimentares são destinados a complementar a dieta, mas não são medicamentos e não substituem uma alimentação completa e variada. Consulte sempre um médico ou nutricionista. Momento de Fé, com o Padre Marcelo Rossi. Maria, Mãe de Jesus.